Copsal! No modo de trapaçada de copsal! Corrupção! Corrupção! Países fascistas contra o pessoal, destrói a nossa vida e não leva a poder não. Podremos outra corrupção, podremos outra.